via Alfa, ingresso na Juliette. Azul 4006, cheque trem, autorizado pouso, pistão no zero, vento 1,50 graus, com 08 nós, ajuste 1,0 no 4. Trem checado, livre pouso no 0014, azul 4006. 889, chamo Centro Recife em 1288, alterno 3325. 7, 1288, 1335 agora com Recife. Gol no 889, uma boa noite. Boa noite. Gol no 076, passou o Serra Vito 366, ingressando no final, Renato. 7, chame Torre 186, gol no 076. 186, até daqui a pouco. Sente. Torre, boa noite, gol no 076, final RNAVE da 1-0, passou o 366. Gol no 076, continue a aproximação, pistão no 0, reporte Serra Victor 372, baixado e travado. Reportaremos 1-076. Torre Salvador, TAN 3305, avistando a aeronave na final, na Charlie, pronto para ingresso e decolagem. TAN 3305, decola de imediato com solicitado. Afirmativo. Após a passagem da aeronave da Azul, ali mantém pistão no zero, TAN 3305. Ali mantém após a passagem do Embraer da Azul, TAN 3305. Azul 4006 no solo aos 55, libere à direita na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte para ingresso na táxi Sui Juliette. Via Alfa, reportará via Juliette, 4006. Serra Vita 372, baixar travado, gol no 076. Gol no 076, continue em aproximação, aguarde pista livre. Guardando a pista livre, gol no 076. TAN 3305, autorizado decolar, pistão no 0, vento 1,40 graus, 1,0 nós. 3305, autorizado decolagem. TAN 3305, decolado aos 56, chame agora o controle, 119.8, bom voo. Obrigado, boa noite. Boa. Gol no 076, autorizado pouso, pistão no 0, vento 1,50 graus, com 09 nós. Está autorizado o pouso do gol no 076, 90. Obrigado. Controle Salvador, TAN 3305 transferido. 3305, contato radar, subo 370, saída PUCA. 370 PUCA. Azul 4006, ingresso Juliette, portão 08. Juliette 08, boa. Bono 076 no solo ao 59, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa, reporte antes da taxiway Juliette. Afirmativo, vai seguir via Alfa e reporte antes da Juliette para o ingresso, Bono 076. Total 9907, autorizado para 2000 pés, 1013 no ajuste. 1013 total. Controle, autoriza total voo direto Duna. Subvetoração, comprou a 195, limitado pelo localizador 9907. 195, limitado pelo lock total. 13305, chame Recife em 12685, alterne 2545. 2685, 2545, obrigado. Salvador, Webjet 6747, para, para acionamento na posição posterior pushback, posição número 4. Autorizado acionamento, reporte para o push web 6747. 6747. No 076, prossegue Alfa Índia, portão 01. Nós iremos então via Alfa Índia para o 01, voo no 076. O Webjet 6747, coordene com a equipe de pátio, tem um Boeing da Gol que vai parquear no portão 01, mesmo vai ingressar via Índia para o portão 01. Após o ingresso da mesma aí, parqueamento, está autorizado pushback e acionamento, correção, pushback no portão 04, chame táxi. Ok, chamarei táxi para o do Boeing. Nove 907 para o localizador, esquerda para o 140. Esquerda, 1940, total. Localizador total. Sete, torre 1869907. 86, obrigado. Salvador, boa noite. Total 9907. Total 9907. Boa noite, continue a aproximação. Pista 10, confirme já visual baixado e travado? Ainda não, reportaremos. Total baixado, checado, repórter avistando. Sim, total. Estou com 900 pés total. Total 9907, tráfego avistado, autorizado pouso, pistão no zero, vento 140 graus, 12 nós, ajuste 1013. Livre pouso, 1013. Táxi Web 6747, 119 POB, 4 horas de autonomia, alterna Confins. Webjet 6747, autorizado táxi à direita via Índia e Alfa, reporte no ponto de espera da 10, pronto. Direita, Índia, Alfa, chama ponto de espera, 6747. Ao 9907 no solo aos 08, libere a direita, na minha escuta, prossegue táxi via Alfa Kilo Pátio 3. Alfa Kilo Pátio 3, total. 6747, aproximado bom de espera, pronto. 6747, ali, mantém pistão no zero. Alinhar e manter pistão no zero, 6747. Jet 6747, autorizado decolar, pistão no zero, vento 150 graus, 10 nós. Tem livre decolagem, 6747. Jet 6747 decolado aos Uno 1, chame agora o controle, 119.8, bom voo. Webjet 6747, não escuta? Jet 6747, não escuta? Chama o controle 198, obrigado, boa noite. Afirmo. IA 747, muito boa noite, transfere. Boa noite, 747, contato radar, suba 340, autorizado na PRO de Dael. 340, direto da Dael, muito grato. Objeto 6747, chamo o centro Recife em 1288, alterne 13325. 288, 13325, obrigado, boa noite. Boa noite, Gol 1074. Gol 1074, boa noite, Guarulhos 360, pronto, cópia. Ah, negativo, por gentileza, puder coordenar o nosso nível de voo hoje para o nível 240. 240, estamos cientes da informação, Charlie, no Gate 1. Vieram via Whisky 1 até Confins, após o Whisky 57 até Campinas, por gentileza, roda. Gente, aguarde coordenação, Gol 1074. Obrigado. Confirme, foi apresentado uma CHG com a modificação da rota? Preciso confirmar com a empresa, acredito que sim, só um instante.